Para 3 horas e 53 minutos, voltamos com o CBN Foz, edição da tarde, aqui comigo. A grata satisfação de receber o Ralf Smarra, ele que é o coordenador de comunicação e marketing da Iguaçu, que, aliás, que é organizadora do Casa Foz Design. Nossa, tá dando o que falar, hein, Ralf, esse evento, a famosa Casa Container. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Realmente, aí, a proporção que o evento tomou é bastante grande. Nós estamos bem contentes aí com o resultado que nós estamos atingindo. Até em função das proporções que tomaram esse evento, vocês já tiveram que adiar a data. Uma vez por causa, né, da organização e outra vez por causa das chuvas, né? Mas a primeira vez que vocês tiveram que adiar a data foi justamente porque tomou proporções que nem vocês da organização imaginavam que fosse tomar. É, realmente. Inicialmente o projeto era algo local, era algo regional, mas ao longo aí de toda a programação nós tomamos conhecimento que esse era o maior projeto em containers do Brasil. Então hoje nós temos em Foz do Iguaçu a maior casa container do Brasil. E isso realmente fez com que pessoas, profissionais, empresários, acadêmicos, não só de Foz do Iguaçu, mas de outras cidades e de outros países também, se envolvessem com o projeto, e ele tomou essa proporção. E o fato também de estar em Foz do Iguaçu, que é uma cidade aí internacionalmente conhecida, facilitou e contribuiu com essas proporções aí que o projeto tomou. É verdade, está chamando bastante atenção mesmo. Como que surgiu, Ralf, essa ideia da Casa Container? Essa ideia de construir em container é algo que já tomou proporção aí, já tomou a adesão de muitas pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e no Brasil ainda é algo bastante tímido, é algo que ainda precisa ser difundido. E nós aí pensando na construção civil, que é uma das maiores geradoras de resíduos no Brasil, chegou-se a um ponto que era necessário pensar em novas alternativas, em novas soluções aí que gerassem um impacto menor no meio ambiente. E aí surgiu a ideia de se criar um evento em Foz do Iguaçu. Nós temos aí o Parque Nacional, o Lago de Itaipu, tantas belezas naturais. E a ideia era criar um evento da construção civil e da arquitetura que pudesse estar aliado a esses fatores. Então, um evento que pudesse mostrar e apresentar ao público em geral soluções alternativas que possam impactar menos aí no meio ambiente. E essa é uma das propostas da Casa Foz Design. É conceito inovador, né, esse conceito de construção dentro de containers. É um conceito bastante inovador. Os containers são materiais aí que são estruturas que já foram utilizadas para o transporte de cargas em torno do mundo aí, através dos navios. E então nós estamos reutilizando esse material que já tem 10, 12 anos de utilização para construir, para mostrar ao público que é possível ter uma estrutura em container para você trabalhar, para você morar com todo o conforto de uma construção convencional. Acho que isso é bastante importante citar. As pessoas perguntam, mas Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente. O projeto ele tem todo um tratamento termoacústico, inclusive é um tratamento feito com lã de garrafa PET, e só nesse projeto em Foz do Iguaçu nós conseguimos retirar mais de 110 mil garrafas PET do meio ambiente. Então todo o projeto, desde a estrutura, desde a decoração dos 32 ambientes, são mais de 55 profissionais envolvidos, todos esses ambientes têm essa proposta de sustentabilidade com a inovação e com a tecnologia para proporcionar aí, elementos novos para as pessoas conhecerem durante esse período de visitação. É, até em função disso, agora você falando essa coisa de inovação e para refrescar o lugar, vamos dizer assim, vocês estão trabalhando lá com telhado, teto verde, não é? Não é telhado, um teto verde. Como exatamente, é isso, nós temos, porque nas paredes nós temos esse isolamento de lã de PET. E aí a gente se pergunta, mas a parte superior, que é onde tem uma incidência de sol bastante forte aí durante todo o dia. Então tem o teto verde, tem esse telhado verde que é para ajudar diminuir o impacto de insolação dentro da casa, da temperatura. Isso acaba contribuindo com a cidade de uma maneira em geral. A partir do momento que mais casas, mais prédios tiverem um teto verde, isso contribui com a temperatura da cidade como um todo, né? E várias outras diretrizes, como captação de energia solar, reutilização de água de chuva, nós temos pisos com materiais aí de procedência, então vários fatores que contribuem aí com o resultado final da moradia, né? E essa, esteticamente, Ralf, o que dá para a gente imaginar dessa casa container? Porque a pessoa fica pensando, nossa, imagina, como o nome já diz, é um container. O que vocês estão fazendo de estética para chamar a atenção do pessoal? O primeiro ponto é que a localização do evento foi algo escolhido com bastante critério. Ali a Vila Holanda, a Avenida das Cataratas, nosso principal aí, corredor turístico de Foz do Iguaçu. E a ideia realmente era colocar esse projeto bastante ousado e inovador em um bairro bastante antigo e tradicional da cidade, que é o caso da Vila Holanda. É um bairro belíssimo e a gente gosta bastante do local. E a estrutura foi feita aí com bastante ousadia, utilização de cores, tem um container que ele está na vertical, então chama bastante atenção, onde foi colocada a escada na parte interna. E a própria piscina, que é uma estrutura feita em container também. Então você pode utilizar o container para construir uma área interna, uma sala, uma cozinha, um quarto, mas na área de lazer também dá para aproveitar esse material, como a piscina que vai ser apresentada lá a partir do dia 16. Uma área bem grande, né? Está localizada ali no estacionamento do antigo supermercado Chemin, né? E ela tem 15 containers, tem quase 500 metros quadrados de área construída. São 15 containers, é bastante importante ressaltar aí que nós montamos esses 15 containers em 10 dias, então você pensar em 500 metros quadrados em 10 dias é algo bastante rápido, esse é um ponto bastante positivo dos containers, e no total nós temos 1.000 metros quadrados de exposição aí para os visitantes conhecerem até o dia 17 do mês que vem. E tem várias empresas envolvidas, são 250 empresas, né, que estão envolvidas, além dos funcionários que você já falou, das empresas envolvidas ali também, um número grande. Exato. Aliás, tudo que está se referindo agora a esse evento é tudo monstruoso, tudo grandioso. Com certeza, são 55 profissionais e mais de 250 empresas aí de Foz do Iguaçu, região e do Brasil afora. Tá certo, eu vou fazer uma pausinha, Ralf, ainda tem bastante assuntos para abordar com você, mas eu vou fazer uma pausinha ali para o repórter CBN e voltamos na sequência. CBN Foz, edição da tarde. As notícias de Foz do Iguaçu, da região de fronteira e do estado do Paraná. Continuo aqui nos estúdios da CBN conversando com o Ralf Smarra, ele que é o coordenador de comunicação do Casa Foz Design, e dizia que isso aqui era um assunto para um programa inteiro, porque você falar de meio ambiente, de sustentabilidade, rende muito, né? É um assunto que rende bastante, né, Ralf? Rende bastante, é um assunto aí que está em evidência, né? Eu acho que é o momento realmente de nós pensarmos em soluções, em alternativas aí dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, no dia a dia aí no trânsito, para que a gente possa contribuir e prejudicar menos aí o nosso ambiente, que está tão aí deixado de lado em algumas situações, né? É verdade. A gente falava aqui, né, Ralf, um pouquinho antes de nós chamarmos o repórter CBN, da área que foi utilizada ali, ele que está, a casa contêiner que está exposta ali no antigo estacionamento do estacionamento do antigo supermercado Chemin. Então, uma área ali total de mais de 1.000 metros quadrados, né? Nós encerramos o bloco falando nisso. Então, tudo que se refere ali à casa design, à casa contêiner, toma proporções muito grandes, né? Realmente, aquilo que eu estava até comentando antes, o projeto ele é bastante amplo, ele tem aí vários objetivos, não é só comercial, nós temos toda uma temática aí didática realmente, teremos uma programação paralela envolvendo várias palestras temáticas dentro desse tema aí, com palestrantes de Salvador, São Paulo, Curitiba, Foz do Iguaçu, para que realmente os acadêmicos e os profissionais também visitem e possam adquirir um pouco mais de conhecimento nesse sentido. Então, nós não queremos restringir o evento somente àqueles profissionais da área. Nós queremos realmente que a população visite, conheça, troque informações, porque o evento ele tem esse caráter didático e, além da programação técnica, nós teremos uma programação cultural aí, envolvendo vários artistas locais e regionais, para que as pessoas tenham aí durante 5 semanas um momento de descontração e lazer aí durante esses dias de evento. O interessante é que esse evento, o Casa Design, ele não vai se restringir simplesmente a visitação ali, né? Você me disse que ele vai ter uma participação também, nós tivemos recentemente, aí há 2 semanas atrás, o Festival Curta Iguaçu. Vocês também vão estar com essa atividade lá durante os dias do evento? Exatamente, o Curta Iguaçu é um dos pontos aí que nós estaremos expondo lá dentro, então nós teremos cinema ao ar livre para fazer com que as pessoas, que a população, os visitantes, tomem conhecimento desse evento importantíssimo que vem crescendo cada ano aqui em Foz do Iguaçu. Nós teremos também o Bazar Casa Foz Design, ou seja, durante todo esse mês de programação, tudo que estiver exposto lá dentro, as pessoas poderão comprar, poderão retirar e poderão retirar após o evento. Então, é mais uma forma de gerar negócios aí para essas 250 empresas que vestiram a camisa do projeto e estão lá 24 horas trabalhando para que continue sendo um sucesso sucesso e supera as expectativas de quem passar por lá durante esse período. Eu sei que tem várias coisas lá que vão estar à venda depois, itens de decoração, mas nós conversávamos aqui durante o intervalo e eu comecei contando, né? Conheci o rapaz que fez o teto verde, nós vamos conversar depois a respeito, continuar falando mais um pouquinho, mas ele me apresentou, Ralph, umas poltronas, umas cadeiras feitas de pneus de motocicleta, pneus de bicicleta, de carro, e que é uma coisa bem interessante, como você falou, tudo hoje se recicla, tudo se transforma, tudo em prol da sustentabilidade. É, basta utilizar aí a criatividade, principalmente dos designers, dos arquitetos, e você pode com certeza ter uma destinação aí mais correta para esses materiais que se forem jogados no meio ambiente, eles vão demorar aí anos para se degradarem, né? E aí você utilizando dessa outra forma, você consegue criar algo interessante, bacana e, enfim, gerar até negócios em cima disso. É, até voltando ao assunto do teto verde, nós conversávamos que hoje o teto verde, ele existe, eu tinha conhecimento que existia lá no refúgio biológico, né? Na sede do refúgio biológico. Você me dizia que também que hoje existem algumas casas em condomínios que já possuem o teto verde. É, infelizmente ainda o investimento, eu não falo nem custo, porque eu falo que é um investimento realmente de se instalar um teto verde, ele ainda é um pouco elevado. Mas a nossa proposta é fazer com que ao longo aí dos próximos anos, mais pessoas façam a adesão desse tipo de cobertura para tentar fazer com que esse tipo de cobertura seja mais acessível e mais pessoas tenham acesso, né? Hoje, infelizmente, são poucas as casas, nós temos lá no refúgio algumas casas também com teto verde, mas a ideia é fazer com que mais pessoas possam ter esse acesso ao telhado verde. O Ralph, você me dizia também que vocês tiveram agora nesse final de semana, embora ainda não esteja aberto para visitação a Casa Container, algumas caravanas de estudantes, né, que vieram para conhecer a Casa Container. É, nós temos aí, inclusive, essa caravana já veio em função de que o evento supostamente estaria aberto, eles vieram, visitaram o evento e realmente saíram muito satisfeitos e querem voltar para Foz a partir da semana que vem, do dia 16. Então, nós temos várias caravanas de acadêmicos de várias cidades do país que estão se programando para vir para Foz do Iguaçu para visitar a Casa Container, fazer turismo e movimentar a nossa economia. Eu até sempre cito que Foz é a quarta cidade do Brasil que mais tem eventos internacionais. Mas, infelizmente, ainda nessa área de construção civil e de arquitetura não existia nenhum evento que movimentasse de fato a economia, né? E nós temos a Itaipu Binacional, que é uma referência mundial da engenharia. E aí o evento veio aí de encontro com essa oportunidade para fazer com que realmente Foz se torne aí referência nesse sentido também, de ter um evento com qualidade aqui na cidade. E já visto que o evento tomou proporções grandes, como nós já falamos, que vocês tiveram que adiar a data a primeira vez por tanta procura, vocês tiveram gente para participar e querendo conhecer também. Vocês imaginavam que o evento ia ganhar essas proporções? Nós não imaginávamos. Realmente, assim, falando de forma bem sincera, nossa intenção era que o evento fosse local e envolvendo as pessoas aqui da região. Mas, como eu comentei, como é o maior projeto em containers do Brasil, realmente muitas pessoas se voltaram para Foz do Iguaçu, voltaram os olhares para a nossa cidade, e isso é magnífico, assim. A cidade só tem a ganhar e os empresários também com essa oportunidade aí do evento Casa Foz. Bom, vocês já estão no retoque final lá. A abertura acontece no dia 16, agora, na próxima acontece semana. Na próxima quarta-feira, dia 16, a partir das 17 horas. Então, durante a semana, o evento acontece das 17 às 22 e sábados e domingos a partir das 14 horas. Informações a respeito dessa programação paralela, dos eventos técnicos, dos eventos culturais, podem ser acessadas no site casafozdesign.com.br/programação. Então, lá tem todas as informações dessas atividades que estarão acontecendo aí, ocorrendo durante essas 5 semanas de evento. Tá certo, então a gente vai ficar na expectativa, então, Ralph, dessa abertura. Eu creio que, assim como nós, toda Foz do Iguaçu, todo mundo está ansioso para conhecer. Tenho certeza que vai ser um sucesso total, porque está chamando muita atenção mesmo. E eu sei que vocês estão tendo um capricho muito grande, né? A gente que passa lá pela frente, tá, fica o pessoal curioso. Eu sei que o capricho lá, né, para as minúcias que vocês estão tendo para deixar tudo organizadinho, né? Então, eu acho que vai ser um sucesso total esse evento. Com certeza. Foz do Iguaçu é uma cidade belíssima, com um grande potencial aí de negócios, de novas ideias, novas iniciativas. E realmente a cidade merece. Nós estamos fazendo tudo com muito capricho, muita dedicação. Eu falo nós aí, envolvendo essas 250 empresas, 55 profissionais, para que as pessoas visitem e tenham um momento agradável lá dentro e fiquem esperando já pela edição de 2014. A visitação é aberta? É aberta, existe um ingresso de adesão, um valor bastante acessível, e as pessoas podem comprar na entrada do evento aí durante os dias que forem visitar. Que convite, então, né, a partir do dia 16, a abertura da Casa Foz Design, a Casa Container. Exatamente, nós estaremos lá esperando com bastante ansiedade aí pelos visitantes, e vai ser um momento bastante agradável para todos. Que bom, obrigado pela sua participação. Então, Ralf, lembrando você que essa entrevista você pode acompanhar lá na íntegra, logo mais no cbnfoz.com.br.